Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Em ZYH 467, 1410 kHz, ondas médias, 10 kW de potência. Esta é a Rádio São Gonçalo AM, de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Compave Ambiental, uma empresa focada na preservação ambiental do nosso município e região. Compras de latinhas, alumínios, panelas, garrafas PET, plásticos filmes, ferro e cobre. Fazemos coletas de resíduos industriais não perigosos. Compave Ambiental, Rua Vila Elza, São Gonçalo dos Campos, Bahia. Telefone 759-8861-9616. Chame no zap e venda seu material reciclável. O Sindicerp, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo dos Campos, além de lutar pelos direitos da categoria, com suas parcerias, também oferece benefícios como consulta gratuita e desconto na compra de óculos, em produtos de beleza, perfumaria e remédios em geral. São descontos de 10 a 20% em estabelecimentos da cidade, gerando mais praticidade e economia aos seus associados. Felice e faça parte da família Sindicerp, Rua Luiz Ferreira Dessa, Beco do Fiado. Em 2022, o Qatar vai ter a honra de receber você. Promoção maior aniversário do mundo G Barbosa. Compre a partir de R$20 em produtos das marcas participantes e concorra a viagens para o Qatar, smart TVs gigantes e milhares de várias compras no app G Barbosa. Ah, e clientes do cartão G Barbosa e app ganham números da sorte em dobro. Aniversário G Barbosa. Acesse aniversariogbarbosa.com.br e cadastre-se. Tsunami Internet Ultra Velocidade. Agora com planos mais velozes e o menor preço do Recôncavo. 50 megas, R$50. 100 megas, R$60. 150 megas, R$70. 200 megas, R$80. Tsunami Ultra Velocidade. Contratando o plano de 100 mega, você paga mensalidades de R$60 e ganha Wi-Fi grátis. Vem pra Tsunami. Ligue 75-3244-2902. 98209-5408. Tsunami na minha internet. Agora é ultra velocidade. Recordamos, ó Deus, o teu nome. Salmo 48, versículo 47. A Rádio Metropolitana, AM 1410, São Gonçalo. Lance Esportivo. Abrem-se as cortinas e começa mais um monumental espetáculo. No meio campo do seu rádio, espaço aberto para a emoção das multidões. Está no ar, a partir de agora, Lance Esportivo. Lance Esportivo. AM 1410, Rádio São Gonçalo, Gerson Oliveira. Muito bem, por aqui estamos voltando na programação e na sua frequência 1410 e claro, desejando para você aí uma ótima tarde aí de quinta-feira, né? É, hoje o último programa da semana. Quinta-feira hoje, que a gente vem com as notícias principais do mundo esportivo, lance a lance em todos os lances e em todas as modalidades aí para você que nos acompanha através da frequência do rádio, você também que nos acompanha aí através do nosso aplicativo, seja você bem-vindo, bem-vinda a mais esta edição, você que sempre acompanha aí as nossas audições do programa de segunda a quinta-feira, aqui na programação Rádio São Gonçalo AM, a 1410, ao vivo para toda a Bahia, todo o Brasil e todo o planeta, né, que acompanha aí a nossa transmissão via rede mundial de computadores. 1410. Brasil! Pois é, o programa está começando e só para lembrar também que você pode participar, manter aquele contato interativo conosco através do nosso WhatsApp aqui liberado para você participar, 83328591, tá bom? 83328591 já está aqui devidamente liberado para você querendo participar. É só mandar aí a sua mensagem de texto ou de voz, tá bom? Olha, 4 e 6, então já devidamente apresentado, vamos ao nosso programa. Então, aumente o volume, senta, porque a partir de agora tá chegando o esporte aqui na sua frequência 1410. Lance esportivo, girando o mundo. Lance esportivo, girando o Brasil. Lance esportivo, girando a Bahia. Lance esportivo. AM 1410, Rádio São Gonçalo. Gerson Oliveira. AM 1410, Rádio São Gonçalo. Lance esportivo. Muito bem, 4 horas e 7 minutos. Lance esportivo, girando o mundo. Pois é, vamos lá, começando a nossa edição de hoje. Aliás, é essa edição que finda, né, a semana da nossa programação de segunda a quinta. Olha, começando aqui falando sobre aposentadoria. Em ZYH 467, 1410 kHz, ondas médias, 10 kW de potência. Esta é a Rádio São Gonçalo AM, de São Gonçalo dos Campos, Bahia. 18 horas. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.